Atenção, ouvinte. Este episódio é uma continuação direta do episódio 60. O ano é 2178, mas o ano realmente não importa. Ainda existem calendários e relógios que medem o tempo, mas significam pouco ou quase nada. Já se passaram 101 anos do famigerado fim da ordem social. E desde o surto, já são 8 bilhões de pessoas vivendo em mendicância e miséria desde o chamado colapso mendigo. Há cerca de um ano, espalhou-se um boato sobre dois mendigos tradicionais que saíram em busca do artefato desconhecido chamado de Monobola da Sabedoria. Como se estivessem fazendo algo errado, as pessoas só comentavam que um deles era Azusa, um enorme mendigo de 2,30 metros com seus longos cabelos lisos e escuros que chegavam a cobrir o toba. O mendigo estilo bêbado brigão, que não tinha medo de se pôr em batalha e era capaz de derrotar até 1.000 homens e 12 mulheres. E o outro era Gambiarrel, um lindo, louro mendigo gambiarrista, capaz de sair das maiores armadilhas usando apenas uma goiaba e, com certeza, o mendigo com a currada mais rápida de todo o Oeste. Temerosos com a forma que estes murmúrios poderiam afetar o status quo, os declararam terroristas e estabeleceram uma recompensa de 5.256.000 minutos para quem os capturasse. O alto valor chamou a atenção de todas as camadas sociais, que almejavam ter um pouco mais de tempo. O ano é 2178 e você está no Apocalipse Mendigo. Gambiarrel abre os olhos vagarosamente, com dor, com dificuldades. A visão está embaçada, apenas borrões. Você sente a boca empastada com um gosto forte de sangue. A sua uretra dói. Uma dor que começa na ponta do pau e vai até as costas. Você aperta os olhos e as imagens começam a ser formadas com nitidez. Você percebe que está pelado de ponta cabeça. As amarras das suas mãos não têm ligação com as amarras dos seus pés. As amarras dos seus pés sustentam o seu corpo preso ao teto. A sua dor no pênis está latente. Você percebe que Zusa está amarrado de costas para você exatamente da mesma maneira. Os seus pênis estão estranhamente ligados e na horizontal. Você percebe que eles estão conectados com o arame farpado enfincado na uretra de vocês. Ai, meu Deus! Então Zusa ainda está desmaiado, Gambiarrel acordou e percebe que está ali num lugar estranho. Olhando em volta, você vê uma sala circular toda feita de pedra, algum tipo de ruína, aparentemente. Pelas ferramentas sangrentas que compõem a sala, você presume que o lugar está sendo usado como a sala de tortura para vocês. Você conseguiria descrever a sala, Gambiarrel, que você está vendo nela? Bom, é uma sala comprida, porém não muito bem ventilada, escura, um pouco escura. Ela tem muitas quinquilharias para todo lado. E parece que teve um trânsito recente de pessoas, porque o chão é cheio de poeira, mas tem um rastro ali de... Ele até deu uma puxada assim no pau pra... acordava com a fincada de... na uretra. Então você tenta acordar as usas... com uma empicadinha na uretra. Uma empicadinha na uretra. Joga o dado pra ver se Susa acorda. Não. Não acordei. Não acordou o Zusa assim. Você foi puxar o pênis, mas nele vai sentir uma dor no seu. E desistiu. Achou muito. Esguichou um sanguinho, você ficou com medo aí do resultado. Pelo amor da porca rainha! Esse cara dorme mais com porco! Nessa sala você vê um homem baixo, mais ou menos 1,30m de altura. Ele está de menkine, amarelo, estilo Borá. Ele estava afiando uma faca de açougue em um esmeril. Tatuado em suas costas tem uma arraia, um animal. É e... não a Cláudia. Não. Entendi. E está escrito Ovelha Jack. O nome dele, o famoso boleieiro de Josias, o caçador de mendigos. O que mais você pode falar da aparência de Ovelha Jack, Gabriel? Você que está reparando nele. Ele tem um rosto largo, cara mal encarada, porém, olhos de menininha. Um tremendo mau sujeito, mas com olhos de menininha. Olhos doces sempre. Você nem percebe que ele faz mal pra você. Não, porque se você olhar direto pros olhos dele, você fica encantado. Né? Você lembra alguma lenda que já ouviu falar de Ovelha Jack? Reza a lenda que ele faz de tudo pra agradar seu caminhoneiro. Né? Ah, faz sentido. Josias. Josias. O caçador de mendigos. Ele não percebe que você acordou, ele está de costas pra você afiando sua faca de açougue. É porque é muito baixo também. Você... 1,30m no chão. E ele, além de olhos de menininha, ele tem voz de menininha também. E você só ouve ele falando, recitando. Vai ficar legal, dois mendigos sem o pau no maior astral. Você só ouve ele recitando isso. Malditas cantigas! Que preguiça na cabeça! Acontece que então você já é muito inteligente, já percebe que ele tá com uma faca, falando de dois mendigos que vão perder o pau, vocês dois estão ali, já percebe que serão vocês. Precisa fugir. Eu vou tentar usar uma técnica milenar que deriva do pupuarismo, mas é o uretroarismo. Faz total sentido. Vou tentar forjar alguma coisa pra cortar as amarras com o arame farpado do nosso pau. Sim. Então, por favor, um dado contra um pra ver se sua técnica de uretroarismo vai dar certo. A mesa tira 2. 3! Você está cansado, o uretroarismo não abre o tanto que você queria, mas o arame farpado, mesmo cortando sua uretra, vai saindo do seu pênis. Porque não te mata, te fortalece. Exato. Dando uma elasticada ao sair e batendo lá no cu do Zob. No cu do Zusa. Batendo lá no cu do Zusa. Isso faz com que o Zusa acorde. Ai, meu, toma! Porra é essa? Vocês não lembram o que tá acontecendo, onde vocês estão, vocês só percebem que vocês estão todos machucados ali, estão estrupiados, amarrados e agora... Luz. E no... Luz. Mas agora não interligados. Graças a Deus. A se for pra morrer, eu morro com dignidade. E aí, como vocês vão escapar dali? Eu tô com o pau agora, com o pau ligado no cu com arame farpado. Que pariu. Ô, Gambiarra, você tem como tirar isso aqui do meu pau, não? Com a sua técnica? Então, eu já me livrei, né? Mas você poderia me ajudar? Parece que eu não tenho um controle tão grande pra conseguir chegar no seu cu pra tirar esse arame farpado. O cara tá afiando a faca. Corre aí, daqui a pouco. Eu vou tentar balançar, ver se com o meu peso arrebenta a corda. E eu... Vamos ver se dá certo. Pô, Vai, o dado contra um da mesa. A mesa joga e tira 2. 5. Então também você... com peso dele. Então, por isso mesmo você, que eu tentei, né? Você ultimamente tem... engordou, né? Deu uma balançada. Você se balança e ao se balançar, você arrebenta a corda e cai com o seu peso em cima dele, achatando o Ovelha Jack. Sem dando a, não dando a chance aí dele reagir. Ele desmaia na hora com o seu peso. Era o esperado, né? Pelo menos. Exato. Só quem deu a ser um arame farpado que vai do seu pau até seu cu. Mas agora eu tenho mais acesso, né? Sim. Eu posso tentar cortar a corda da minha mão com o arame farpado do pau, né? Pode, pode. Então, por favor, um contra um da mesa aí. Então vai, você consegue se libertar aí com sua de serra. De quatro, serra de pau. Com sua serra de pau cu, hein? É bom que pode ser rotativo ali. Machuca um pouco. Não. Enquanto você cega, você grita como de dor? Ai! Porque na hora que mexe com o pau, você grita fino, cara. Tem que saber disso. Ai! Então, você se liberta. Vê gambiarra, é o pendurado. Desamarra o meu pé também, porque ó, afinal eu caí não, ali. É, já tinha desamarrado? Já cerrou os dois. Gritou duas vezes. Tiro o arame farpado do meu pau, por favor. Você dá uma puxada forte e grita como? Não tem como gritar diferente se você mexe a uretra, cara. Tudo bem. Daí... tiro com o arame farpado, corto as cordas do Gabriel e desço ele. Já não é mais uma serra de pacu. Não, ainda bem. Então vocês dois estão libertos, percebem que estão extremamente machucados. E eu tô segurando o pau. Sim, os dois estão, porque Gambiarrel também tomou umas arranhadas na uretra. Então estão os dois arranhados, estão os dois feridos, o pau esfolado. E estão com 10 de... HP somente, anotem aí, cara. Dos 100 possíveis, vocês estão apenas com 10. É mais que o suficiente pra mim. Lembrando que com 10 vocês já podem ser currados. Eu sei. Então, calma aí. Então tomem cuidado. Você é pequenininho. Tomem cuidado com a escolha de vocês. Vocês acabam de lembrar, assim, mediante a pensando agora na situação com mais calma, vendo o Ovelha Jack ali caído, vocês acabam de lembrar o porquê pararam ali. Vocês entraram num... vocês estavam prestes a entrar numa ruína, pra onde o mapa da Monobola da Sabedoria levava, só que vocês foram capturados por ele, Josias, o caçador de mendigos. E ele sozinho derrotou vocês dois. Porra, é o Josias, né? Exato. Porra, bicho. Vocês acabam de lembrar. Por isso vocês estão tão feridos, estão sem armas nenhuma e pelados. O Menkine é muito pequeno pra mim. Não cabe pra nenhum dos dois. 1,30m. Já era apertado pro cara. Era apertado pro cara. Então... talvez ele tenha 2 metros. Mas... talvez usou de sunga, né? Ele tinha 2 metros, mas apertou o Menkine, ficou 1,30. E aí, o que, que vocês... pô, eu viro pro Zuza e falo... Zuza, me recorda aqui de uma técnica milenar de que quando homens e mendigos têm sangramento no pau, a melhor técnica é ficar, plantar uma bananeira e deixar ele na parte mais alta pra estancar o sangramento. Não faz sentido algum, porque o pau vai ficar no meio igual ele já tá, né? Mas ele está acima do coração. Acontece que vocês estão com 10 de HP, e a cada 5 minutos então que se passar, vocês vão perdendo 1 HP. Não morram, por favor, senão o episódio vai ter poucos minutos. Bom, a gente arranca o menkine dele e tenta fazer um torniquete total. É a única opção, cara, não quero morrer, não. Pode ser só um tampão. Pra você que não é judeu. 2 contra 2 na mesa pra ver se o torniquete de pau vai dar certo. A mesa tira 7. 6. A mesa não permite o seu torniquete. O manequim dele é totalmente de plástico. Saco de lixo. E não dá pra fazer um torniquete. Então eu... E você tem medo de acordá-lo e ter que olhar diretamente nos olhos dele e ficar comovido com a situação. Você entrar num confronto direto agora, que vocês têm 10 somente de HP, pode ser arriscado. Quero dar uma busca ali na... Na sala? Na sala, que tá cheia de quinquilharia, pra ver se eu acho alguma coisa que pode ajudar a gente. Um torniquete? Você tem que ter um material pra torniquete. Ou talvez um band-aid. Um band-aid. Paradrapo. Então, olha só. Um kit médico, um druida, assim. Não, Zuza, o que você vê nessa sala de tortura que pode te ajudar? Tô vendo uma mesa cheia de facas e coisas afiadas, que eu... com um pouco de medo e receio de mexer ali, já que eu acabei de ser torturado. E outro, mendigos não lutam com armas não nobres, né? Como uma faca, uma coisa assim. Então não... É coisa de caminhoneiro, né? Certo, exato. Mas eu vejo um saco de estopa no cantinho. Pra limpar chão. Pra limpar chão, que talvez sirva chão pra poder... Chão e chana. Exato, mas estamos falando de pau. Que talvez sirva pra limpar o pau, ou pra estancar o sangue do pau. Exato, então você vai tentar passar... o saco de estopa. Estopa no pau. Sim. Então 2 contra 2 da mesa. Tupi com estopa. Porra! 9 da mesa... Porra, 11. Aê. A estopa funciona, você consegue aí estancar o sangue do seu pau. Mas, tinha estopa pra todo mundo? Essa é a questão. Gambiarra, eu jogo os dados pra ver se sobrou estopa pra você aí. 9. Sobrou estopa pra você. Então. Sobrou um fiapo. Sobrou alguns fios de estopa pra vocês conseguirem. Então, estão com estopa na ponta do pau. Mais vivos. E anularam o efeito do sangramento aí. Então vocês podem continuar. Vamos sair daqui, né? É, exato. A questão é, vocês vão sair como dessa sala? Vai ser com o pé na porta? Eu nem vi se ela tá aberta, mano. Tá aqui o pé na porta. A tortura tá trancada. Óbvio, na lógica. Então... Mas, ó, é que... Aqui... Dois pés na porta. Posso... Tá. Posso intervir? Pode, claro. É que vocês estão com 10 só de HP. Então vocês... Fraco. Vocês deveriam ir meio no... Na surdina, né? Pra evitar qualquer confronto direto. Tá, então eu vejo se tá aberta a porta. Como um homem normal, no trinco. É assim que eu vou verificar. E tá aberta a porta. Ufa. Ufa. Mas não saia de sopetão, dá uma olhada. Eu olho ali pra fora, não vejo nada. Um corredor. Um corredor? Grande corredor? É, tipo Usain Bolt. É um grande corredor. É um grande corredor, realmente. Um corredor de quantos metros? 10 metros. 10 metros? É. Grande esse corredor. Não, 10 metros. Cara. Achei que era 100 metros. Uma coisa estranha que eu pouco presenciei, tudo feito de alvenaria. Né? Que eu sou acostumado com papelão. Exato, é uma coisa diferente do que você é acostumado. Sim. Mesmo. Vejo então, que não tem propagandas de nada na parede, vejo que é mais firme que um papelão, então, acho estranho. Você acha um papelão um pouco mais bruto. Mas esse corredor tem várias portas ou só uma no final? É, só uma no final. E dá pra ver luz por ela? Tá fechada a porta lá, né? Por isso que em 10 metros deu pra ver que era uma porta, mas tá, não tá nada aceso. Pra mim é pé na porta. Isso por isso. Eu pego esse embalo de 10 metros, para. Mas posso ver se ela tá aberta. antes de ir, eu como... Né, tenha um toque assim meio gambiarrístico. Sim, sim. Você tem outra visão. Acho que eu quero tentar enrolar o arame farpado que tava no pau pra guardar, né? Não sei. Vai que isso seja útil no futuro. Então coloque o seu arame farpado de pau... Aí, como item aí, você acaba de conquistá-lo. Mas eu nem mexi naquelas facas lá que eu nem saberia usar. Então... Não, pra nem que peguei. Nem peguei, não. Exato. E você não é sujo também, né? De lutar com facas. Não sei, mas não peguei. Vocês então vão até o fim do corredor. A porta também está aberta, porém, esse corredor tem uma bifurcação. Para a direita você tem 3 guardas, para a esquerda você tem outros 3 guardas, aparentemente guardando uma cela. Mas peraí, a gente já tá. Eles no... não te viram. Ah, eles tá. Pelados. Eles estão pelados. Estopa no pau. Eles não te viram, estopa no pau, pingando sangue, eles não veem vocês. Como são esses guardas, vocês ó? Alguns são... Um pouco da altura do Gambiarrel, que pra mim são todos baixinhos. Sim. Só que os últimos dois são do tamanho do... Do boleiro, do 1,30. Ovelha com, Jack. Com menquines também, ovelha Jack. Ah, então você percebe que... Fã-clube, sim. Eu percebo que tem um fã-clube. Exato, e só podem ser feitos de chapeiros. Você percebe que são chapeiros. Sim, então... Facilmente vencíveis, sim, talvez. Sim, porque não comem há muito tempo também. Exato, são fracos. Sim, usam peruca. Mas vocês, ao mesmo tempo, estão com 10 de HP, sim, somente, então... Mas 10 de HP, cara... Isso é muito fácil. Pra mim é muito fácil. Você que vê, Gabriel. Pra mim eu vou pro confronto. Eu vou pra cima. Pra mim é soco na cara. Bom... Pensando que se tudo der errado eu posso currar você. Tem razão também. Lembrando que mas o problema é se um chapeiro te currar, né? O chapeiro acaba... currar e acaba a honra. Acaba a honra, então... exato. Exato. Puta, eu tenho 2,30 de altura, eu tô com medo de chapeiro. Três chapeiros. Chapeiro, porra. Mas tá. Por acaso, assim, naquela sala que a gente saiu, não dava pra coletar várias quinquilharias e formar um drone? Não, porque pelo construir drones do nada é impossível, todo mundo sabe. Posso gritar, gente, o Josias tá passando mal, e eles são do fã-clube do Josias. Eles vão socorrer a gente fora. É. Ué, pode... Tem uma chance. Pode tentar. Vou tentar fazer isso aí. É 2 contra 2 na mesa. 5. Os jeitos são bem fãs. 3, 5. 5, mas você tinha 2 de carisma, então é verdade. Você empata, você então supera e você fala, ó, Josias e Ovelha Jack estão passando mal. Nisso... Os 3 chapeiros, obviamente, colocam suas perucas. Só assim pra ver o Josias. Exato, e correm aí, então, em direção à sala que estava Ovelha Jack, pra tentar socorrê-lo. Vocês seguem o corredor, nesse corredor, uma sala. Nessa sala, ele, preso, pelado... Meio de gato. pedindo por ajuda. Socorro! Deve ter algo no cu dele. Ou no pau. Ele tá de costas pra vocês, tá no cantinho da cela, chorando. Socorro! Parece um doente mental, mas... Um tarugo no cu também. Deve ser. Entramos na sala e resgatamos ele, óbvio. Ah, vocês vão... Sim. Simples assim? Simples assim. O cara traiu vocês. Esse cara é um filho da puta. Mas, calma. Tudo bem, então vocês resgatam ele. E quando vocês vão olhar pra ele, vocês percebem que a cara dele está toda desfigurada. Josias o capturou. E como ele era um mendigo muito bonito, Josias foi lá e raspou a cara dele com seu cutelo Cherokee. Que também é cachimbo. Exato. E deixou o mendigato aí agora sem face. E um mendigo sem face fez com que ele perdesse todo o seu carisma e toda a sua capacidade de ser um mendigo leitinho das crianças. Agora ele é só feio mesmo. E é conhecido como cara de bife. Outra coisa importante é que ele tá pelado, ele tem a sua enorme rola, que devido à batalha contra vocês não funciona mais também. Então é uma enorme rola morta. É um fardo. Sem vida. Uma cobra morta que ele carrega. Exato, ele também está com 10 de HP aí devido à tortura que ele sofreu também. Ô, cara de bife... Fala, mendigada! Fala bem ainda, quando tá sem fala, face. Bem, né? Fala rapaz, bem. É um cara resiliente. 10 de HP com pó esmagado, tá falando feliz. Cara, sem face? Tá feliz. Mas você lembra de alguma coisa? Como que a gente chegou aqui? O que, que aconteceu? Josias derrotou a gente. Não, isso tá meio claro, mas... Queria saber mais detalhes, você sabe de mais alguma coisa? Cara, sei muita coisa. Esse é meu medo. Josias, ao nos arrastar pra cá, não tirou só nossas armas, tirou nossa honra. De que forma? Você não vai querer saber. Eu gostaria muito de saber. Mendigato, aliás, cara de bife. Porém, tem um truque na manga. Vamos ver. Aliás, na piroca. Ué, na cobra morta. Diz ele que na cobra morta dele, ele injetou leite de guaxinim. Leite de guaxinim, se você não lembra, é o item que recupera toda a vida. Agora, tem que tomar na fonte. Tem que tomar na fonte. Por que o desgraçado injetou no pau? É, mano, é pra ninguém pegar. E pra você recuperar, você tem que dar uma mamada. Ele não tem nada de carisma, só pra entender. Não, né? Não tem nada de carisma. Então eu tenho que acreditar na palavra da traíra. Só que eu tô com 10 HP. É só a única chance. E, mas fala pros dois. Eu acho que os mais velhos primeiro. Não, vou tentar me recuperar, cara. Quero me recuperar, hein. Então, um contra um pra ver se você chupa o pau dele ou não. Um. Dois. Então você vai dois dar. Dois contra um, pô. Você vai dar uma bela mamada no pau dele pra se recuperar, só que ele estava mentindo. Filha da puta! Era só pra começar um laço de amizade. Eu gostaria de virar um soco na cara dele. Calma, não, calma. Vocês estão com 10 de HP. Eu sei. Eu estou com 10 de HP. Vai com calma, Zuza. Zuza, não é hora de fazer isso. Gostaria de enfiar-lhe um soco na cara. Saiba que a qualquer momento vai acontecer. Não vai ser agora. A qualquer momento. É só uma coisa pra deixar vocês mais próximos. É, amizade. Tá. Realmente deixou mesmo, mas não me escapa. Ainda bem que eu sou um pouco esperto. O cara de bife afirma que sabe onde estão as coisas de vocês. Mas eu tô meio ressabiado com ele. Não, mas... Chupei um pau por nada. Mas como que a gente vai saber se você tá falando verdade, cara? Vocês têm que confiar. Sua cara de bife, você não tem mais expressão, a gente não sabe mais se você... Basta acreditar. Não, mas isso é bonito, acredito, hein? Eu nunca acreditei. Eu acreditei. Basta acreditar. É sério, é só isso. Onde que tá as coisas, então? Eu vou te mostrar. Vem comigo. Vocês vão seguir eles ou... Tá os três pelados. Tô seguindo ele. Vai seguir ele? Sim. Vem, então, segue comigo. Eu quero ele próximo. Tá. Vocês não observaram, mas dentro daquela sala que vocês estavam tem um alçapão que vai dar pra um túnel subterrâneo. E lá estão suas coisas. Sim, mas tem os desgraçados dentro da sala agora lá. Vamos ter que tirar de novo. Não, mas onde vai dar esse outro lugar? A gente vai por fora, vamos pelado pra rua mesmo, não tem problema. Não tem outro caminho, nós vamos ter que tirar eles de lá. Puta, podia te bater antes disso. Não, calma. Tá, beleza. Calma. Vai dar tudo certo. Vocês vão até lá? O Gambiarra concorda? É, a gente podia dar uma verificada naquela porta antes, né? Aquela porta é interessante. Pode ser uma luz no fim do túnel. É. Mas, acreditando na palavra de cara de bife, vocês podem recuperar suas armas. A gente pode verificar aquela porta, ver se sai pra rua. Se não sair pra rua, a gente vai, talvez, na ideia dele. Só que, então, sou um alarme. Obviamente, aqueles três chapeiros foram lá, acordaram o Ovelha Jack percebeu que vocês fugiram e agora estão atrás de vocês. Tá, vamos correr pra porta então da saída lá, né? Não vou correr contra os caras lá, com porra de 10 de HP aqui. Então você... Vou pra porta. Vai pra porta, abre a porta, outro corredor. Outro corredor. Não tínhamos opção... Mestre. E depois desse corredor, uma área com labirintos e coisas desse tipo. Eu tenho um mapa aqui. Ele fala, eu tenho um mapa, mas está no meu pênis. E pra gente conseguir ele, você tem que chupar. E aí... O pior é que agora deve ter uma. E aí, Zuz? Eu acho que os mais velhos por isso. Podemos fazer o seguinte: pega o arame farpado e acabar de rasgar o pau dele. Não, no meio. Como vai... língua de cobra ali, ó. Aí pode rasgar o mapa. Rasgar o mapa. Mas dá pra fazer isso aí. E aí? Rasga o pau dele. Vai tentar o mapa ou não? Eu não vou confabular com o seu plano idiota. E você pode matar ele e perder um lutador. Eu posso bater também. Ou eu posso bater no gambiarra e pegar a arma dele. Também tem isso. Caramba! Eu acho que tem esse lado também. Todo mundo batendo no outro. Os caras estão em desespero pra fugir. Claro, pô, eu tô pelado com. É só você chupar meu pau, caralho! Para de loucura! Eu acho que a gente devia se aventurar no labirinto, mas pra gente se orientar, podemos deixar pequenas bolinhas de cocô por emoção. Pra demarcar o caminho que já passamos. Mas não tô com vontade de cagar agora. É só você sentir emoção. É verdade. Você tá sentindo várias emoções. E é emoção da batalha, cara. Temos que fugir desses chapeiros. Tá, vambora então. Então vocês furtivamente vão pelo labirinto, deixando bolinhas de cocô. De pura emoção. De pura emoção. O cara de bife continua falando aí. Chupa meu pau aí. É mais rápido. Tem um mapa. Tem um mapa. Tem um mapa. Vocês em determinado corredor avistam três japeiros. Encaram, voltam. Não, eu vou pra cima. Não, vocês estão em três. Estão em três contra três. Não. Vambora. Vocês não querem lutar? Eu tô louco pra rachar peso. Ah, isso que eu tô lembrando falando, que, cara de bife. Lembrando que o cara de bife é um peso morto. Mas ele vai ocupar um cara, pelo menos. Talvez. É o boi de piranha. Porque o pau dele é uma peça morta, não desperta mais. Ele não precisa lutar com o pau, né? Ele não, socar alguém. Era o que ele usava, lembra? Mas agora é uma peça morta. Dá chibatada com o pau, então. Não, não funciona. É um peso. Vocês vão querer ir pra cima mesmo? Então eu vou tentar... Chapeiros são medrosos, cara. Pegar aquele arame farpado e produzir um chicote de arame farpado. Nossa. Ou manja... sopa inglês, não dá certo? Parece que eu quero fazer um chicote. Faça como bem quiser. Pra me manter longe do chapeiro. Faça como bem quiser, sim. Muito bem, então jogue aí. 2 contra 2 pra ver se o seu chicote vai ser efetivo. 3, 7. Então o seu chicote é efetivo, você consegue fazer aí um chicote com o seu arame farpado. Que vai te dar aí mais 5 de ataque. Lembrando que chapeiros são fracos. Sim. 20 de HP. Porra, 20 de HP. Eles são fracos, 70 de HP. Não, eles são fracos, mas porém são mais fortes que você nesse momento. Não são mais fortes, estão mais dispostos que nós ali, né? Exato. Mais fortes não são. É. Não tenho porra de item nenhum, que eu tô pelado com estopa no pau. É isso que eu tô, acabei de chupar um pau à toa. Eu tô com raiva também, isso conta. Mas vocês vão pro ataque ou não? Soco na cara, eu vou começar. Vou começar com um soco na cara, não vou perguntar nada pra eles. Então você vai tentar o elemento surpresa, chegar atacando. Sim. Quanto é, depois desse um ano, quanto está seu ataque? 20 mais os dados só, porque o resto não tem nada. Ah, então se você conseguir acertar, você... É isso, nocauteia. Nocauteia, então primeiro os dados pra ver se você consegue fazer o ataque aí. Você tira 9, a mesa 2, então você vai conseguir um ataque surpresa. Muito bem. Soco no queixo do primeiro. É esse meu ataque surpresa. Então, de gancho ainda. Então vamos lá. Pra matar. Ele tem 10, e você? 7, 27, é. Porra. Então 7, 27 parece contra que... 10. 17, você tem um chapeiro com 3zinho ali. Boa. Uma moquetada de esquerda na cara do chapeiro, ele fica atordoado com só 3 de HP. E você, cara de bife? Oh, eu preciso de uma ajuda aqui. Ah, não. Meus antepassados têm uma técnica que levanta pau morto. Vamos ver. Vamos ver. A lendária lambida no toba. É verdade, tem essa lenda mesmo. Você vai pedir uma lambida no toba? Eu vou pedir uma lambida no toba. E aí? Não, já lambi. Já lambi, já acreditei. Mas vocês estão lutando. Ah, não. Quem tem que lamber. Tá muito lá atrás. Ele tem que lamber. Então, gambiarrel. Gambiarrel. É uma pica grossa que pode virar arma. Não, mas foi eu que destruí, tá bem destruída, não vai levantar. Gambiarrel se nega a lamber, então, usando sua enorme sabedoria. Se vira com as suas próprias mãos aí, ô cara de bife. Deixa os caras lutar sozinhos. Mas um vai pra cima de você a qualquer momento. Acho que eu vou correr. Filha da puta, que se eu te pego no jogo, cara. Eu vou fazer o quê, cara? Se eu te pego no jogo, eu vou fazer o quê, cara? Vamos ver. Gambiarrel, o que você vai fazer? Não, eu vou... Dá uma chicotada lá, Beto Carreiro. Oh. Beto Carreto. Porra! Pra enroscar ali, ó, no pescoço de um e bater ele contra o cara que tá com 3 de HP. Caramba! Esse é gambiarrel, cara! Matar dois chapeiros numa chicotada só. Vamos ver se sua técnica vai dar certo aí. 3 contra 2, porque é uma coisa arriscada de se fazer. Você dá uma escorregada, uma sabatinada, o chapeiro dá uma desviada, dá um tchuk tchuk fry. Uma técnica de chapeiro. De desviar. Não, então, aproveitando o movimento, vou tentar pelo menos dar um peteleco e terminar o 3 de HP ali, né? Ah, eliminar um chapeiro, muito bem. Então, é só atacar, tá? Ataque simples. Você destrói o chapeiro. Ele cai de bunda pra cima, arreganhado. Você tem dois... No açanha e o gambiarrel. Eu tô calmo. Calma, gambiarrel. Porque eu já conferi, esse cara não tem cu de porra. Você tem dois chapeiros ainda que vão atacar vocês, e eles vão atacar primeiro o Andrew, cara de bife, porque tá fugindo feito merda. Vamos ver. Eu tô gritando lá, seu merda! Eles atacam aí com... 10. E aí? Eu vou defender. Você defende. Vamos ver se você... Com 2 só? Com 2, lógico. Ainda dá pra defender. Ainda dá pra defender. Defendeu. Porra! Defendeu. Você também deu uma desviada. Ele acabou batendo, socando a parede e perdendo 1 aí. De HP, cara. Parabéns. Valeu. Você é um covarde de primeira. Aí eu grito pra ele e falo, aproveita e faz ele lamber seu cu. A famosa cuzada. É uma boa. É uma boa. Vai tentar acusar? Vou tentar acusar. Então 2 contra 2, que acusada é uma ação fácil. É. E o cara ainda socou a parede, tá distraído. 9, 8. Então você dá a acusada nele... Fazendo esfrega com que o cu na boca dele. Fazendo com que ele se sinta humilhado, perdendo uma rodada. Ele não vai poder atacar por uma rodada. Mas o seu conhecimento estava errado, cara. Não. Os seus antepassados não recebiam a lambida do Toba porque deixava o pau duro, sim, porque desacelerava. O coito. O coito, cara. Oh, então o seu pau ainda fica mais mole. Ele só queria uma lambida na toba. Ele deu uma puta desculpa, pai. Vou dar um chute no cu do terceiro mendigo. Do terceiro chapeiro aí. Mas no cu dele. Muito bem. 24. Caramba, 10. A 10. Então, você tira 14 pontos dele. Chute no cu dele. Ele fica com 6 de vida. Sim. Finalizar o 6 aí, né? Opa, você vai finalizar o 6. Eu sou o cara que termina um trabalho. A boca ele encaçava, literalmente. Então, 2 contra 3, por favor. 28. 28 contra 10. Tá? 10. Então você regaça o terceiro chapeiro aí. E daí você tem um chapeiro lá que ele... Está indo humilhado pela acusada final ali, pela acusada fatal. Você, cara de mim, o que vai fazer? Vou aproveitar e vou dar um tapa na orelha. Um telefone. Pim! Então vai, um telefone. Pim ainda, né? Ele desvia e pisa na cabeça morta da sua rola. Você fica com 2 de HP. Você tá perto da morte, hein? Tava tão fácil matar esse cara no bicho agora, hein? E aí? Porra, quanto tem o outro? Ainda tá cheio? O outro tá com 19, né? 19, é. Putz, cara, e agora quem que eu vou matar? O cara que me enganou na chupada? Ou o outro pra eu recuperar meus itens? Tá, eu vou no chapeiro. Tá bom. Só que eu tô longe. Então eu vou correndo, dois pés no peito do chapeiro. Tá bom. É isso que eu vou fazer. Só que você já tá com a moral mais alta, então 3 contra 3, cara. Pô. O chapeiro fica com 2. Tá o Mr. Cereja de bolo. Ah, ele ficou com 2, hein? Ficou com 2. Ó. Como disse antes, sou o cara que finaliza os trabalhos. Boa. Só uma pergunta, o cara de bife ainda é um mendigo, né? Sim, o cara de bife é um mendigo. Não vou lutar nada contra, fica à vontade. Mas seja com ele. E tá com 2, né? Tá bom, vai. Mas vamos... o chapeiro tá com 2 também. Vamos acabar com o chapeiro. Eu odeio mais os chapeiros do que cara de bife. Eu não sei. Talvez. Eu ainda não sei. Então você ataca aí. Vou dar a última chibatada nele. Gambiarrel aí eliminou os três chapeiros. Oh, sozinho, praticamente. Que seriam de vocês sem mim? É verdade, é verdade. Então vocês aí vão continuar. Os chapeiros estão desacordados lá. Vamos vasculhar esses chapeiros aqui, ver se os caras não têm nenhuma informação. Boa, gente. Boa. Vocês vão pilhar eles? É. Então, ao pilharem esses chapeiros, vocês descolaram uma máscara da Hello Kitty. Somente isso. Uma máscara que da Hello Kitty. O que essa porra faz? Não, é uma máscara. Só, vamos pôr a máscara da Hello Kitty no cara de bife. No pau do cara de bife. Vai achar que são mais duas pessoas. Então vocês dão a máscara da Hello Kitty pro cara de bife. Eu vou usar na cara, vou usar no pau. Na cara de bife. Sim. Então coloca. Cola na carne viva já. Coloque aí então nos seus itens máscara de da Hello Kitty. Porém, foi uma sábia escolha de vocês, porque agora ele com a máscara, ninguém vai olhar a cara de bife dele. E ele volta a ser o quê? Um mendigo leitinho das crianças. Porque ele tem uma face amigável para as pessoas olharem. Claro. Lembra que a face amigável faz com que você possa criar realidades alternativas, realidades paralelas mediante as suas mentiras. Regra 3 do Apocalipse Mendigo. O mendigo vive como mendigo, luta como mendigo e morre como mendigo. Bora, tentando achar alguma coisa útil. Sim, além da máscara da Hello Kitty. Que material é esse labirinto? Do que é feito o labirinto? Você já falou, alvenaria, não, mas rocha, isso até ali, até ali na porta. Continua, tudo. Continua. Tem teto. Tem teto. Saber, ah, tá. Vocês não vão, não vão tentar o alçapão? Mas tem mais mas três caras. Mas não pera tá aí, aqui, agora cara. Ele tem poder de convencimento sobre você. Qual que é o carisma dele? Carinha de Hello Kitty. Vocês não vão? Três dados dele contra um de cada um de vocês pra ver se vocês... Não. No poder você não conseguiu. Já ali vira um tabefe na cara. Falando... Não, não vira não, porque ele só tem dois de HP. Ainda me avise quando eu puder. Eu ainda quero. Já xingo a mãe dele, cara de frango. Cara de pomba. E falo que a gente vai seguir em frente, que não tem nenhum alçapão aqui, não. Ele insiste. Tem. Você tem certeza que os itens estão lá? Absoluta. Igual você fez com o leite de texugo. Aquilo lá eu achei que seria engraçado, não foi, não? Deixa você se recuperar um pouco mais. Vou te mostrar que vai ser engraçado. Só foi uma pegadinha, cara. Tá, realmente foi uma boa pegadinha, mas seguimos. Segue viagem. Não vai voltar pra porca do sapão, então, não. Muito bem. Vocês, seguindo o labirinto, vocês vêm, quatro chapeiros ali, parados. Aquela a roupa daqueles caras não servia pra vocês, só pra saber. Não, vocês não viram. Não, não vimos, mas... É, vou saber. Tudo bem. Você tá acostumado. Você acha que eu vou ficar vendo roupa dos outros pra já ver se serve pra você? Já tô acostumado a andar pelado. Não preciso disso. Então tá, chegou lá, quatro chapeiros ali, só que um recebendo, você percebe que um recebeu uma mensagem no Oktok. Caramba, é bem confuso esse labirinto mesmo. Sim. E daí vocês veem que eles liberam o caminho. Sim. E vão atrás disso aí que eles foram chamados. Só 10 de HP, né? Podia seguir esses caras. Mas a gente precisa de um mapa. Não, acho que não precisa. Estamos entendendo o lugar já. Estamos entendendo aqui na manha. Não, segue reto o corredor onde eles estavam impedindo da gente passar. E aí, vocês vêm a saída. A saída. Vocês podem ir embora. Acabar esse episódio aqui. Não, mas eu tô curioso de seguir aquele cara. Vocês podem ir embora, vocês podem segui-los ou vocês podem ir pro alçapão ali. Ó. Gambiarreo. Você quer ver o que tem nesse setor BX3 aí que eles falaram que é incrível? Mas vocês vão sem armas? Assim, mas a gente não precisa de arma quando a gente tem o poder de convencimento do cara de Hello Kitty. Vamos atrás dos caras. Então vocês foram atrás dos caras. Sim. Então vocês chegam lá, vocês vão na espreita, obviamente, porque estão com medo. Estão pelados. E com medo do confronto. Sim. Chega lá, tem uma reunião, deve ter uns 10 chapeiros ali, mais ou menos. Vocês não sabem contar, mas... Vê que é mais ou menos o que tanto de dedo que tem na mão. Exato. Um para um ali, quase completou a mão. E ali, entre esses 10 chapeiros, você tem o Bolha. Pior chapeiro. O Bolha é o pior chapeiro que existe. É o chefe dos chapeiros de Josias ali. Ele é quase um boleiro. Ele é quase um boleiro, exatamente. Ele briga ali com a ovelha Jack pra ver quem vai assumir a boleia. E nisso você tem uma pessoa amarrada. Uma pessoa assim com seu vestido preto, curto. Um vestido que só cobre assim um palmo das pernas, suas pernas musculosas. Sim, sim. Compatível pra minha pessoa, sim. Só uma questão. Não, 1,80m. Ah, tá. Baixinha. Sim. 1,86m, pra ser mais exato. Tá. Só que usando dois saltos, 30 centímetros cada um. Não. Porra, tá quase da minha altura, né? Exato. Uma bela peruca loira. E Na ponta da... Parece peruca ou tá bem feita? Tá? Não, é bem feita, mas parece peruca. Parece peruca. E levemente saindo da saia, você consegue ver uma piroca de 28 centímetros. Assim. Por acaso mole, né? Exato, escorregando ali. Tá meio pau pra fora. Exato, porque o vestido é curto. E você, obviamente, consegue ver aí que é uma chemale. Sim. Me dá vontade de tomar sorvete na hora. Sim. Não sim. Tem. Você percebe que o pessoal está alvoroçado de ter descoberto aquela pessoa ali nas ruínas. Os inimigos dos seus inimigos são seus amigos? Essa é a questão. Sim, claro. Mas isso a gente pode usar o nosso querido cara de Hello Beef para ir lá falar com Bolha. Ah, mas tem muito chapeiro ali, né? Vão ser muitos dados pra se convencer. O Bolha! Mas todos os outros vão olhar, né? Ah, vai, mas uma vez convencer o Bolha... Não, mas ele vai ter que convencer ali muitas pessoas ao mesmo tempo. E você já viu que o poder de convencimento dele tá fraco aí. Peraí. Não pensa. A cobra tá morta. A cobra tá morta significa o quê? A cobra tá... Não, o pau dele tá morto. O pau dele tá morto. A gente pode fazer uma marionete de pica pra aparecer falando ali na beiradinha da porta. Eles vão assustar com aquilo. Saudade quando o Zeus era só músculo e não tinha que ter ideia. Tinha que pensar, né? Exato. Mas pode funcionar. Você, mais pessoas chegaram mais 10 chapeiros ali com Ovelha Jack. Recuperada. Recuperada, acordada. Não sei, parece o destino, mas acho que a gente não devia intervir agora. devia tá livre lá o açapão agora. É, vamos lá. Tá livre. Acho que agora é uma hora de ir lá no açapão, hein? Agora é a hora do açapão. Aquela e depois a gente volta. Aquela porque a chamalha parece um peditor. É, isso que eu ia falar. Não, vou comer com certeza. E aí, então, vocês retornam pro açapão e realmente suas coisas estavam lá. Ah, eu não minto! Aí, galera. Ainda ele tá com 2? Ainda ele tá com 2. Tá. Mas agora vocês recuperaram. Ele não tinha nada pra recuperar lá, não. Mas Zusa recupera aí, nesse um ano, a sua arma que era um rodo de madeira com chinelos trançados na ponta, cara. Melhor arma que tem. Ele aí vai te dar aí mais 17, vai, só pra dificultar a sua conta. Tudo bem. E Gambiarrel recupera seu chicote de prepúcio. Oh! Te dá quanto chicote de prepúcio? Mais 10, pô. E talvez eu possa trançar os dois chicotes, hein? Pô! E criar chicote de prepúcio farpado! Porra, bicho! Dá certo, deu quanto aí? 15! Juntando os dois. Juntando os dois, 15, então. Então você tem um chicote de prepúcio farpado. E... As minhas roupas estão aqui, só pra eu não. Saber. Não. Estão apeladas. Tudo bem. Cara de Hello Kitty continua sem nada aí. Só com sua máscara do Hello Kitty. Não posso dar um totozinho nele. Não dá. Não dá. Você pode tentar pegar o mapa dele aí. Na paulada. Não, jeito certo. Tá mamado. Não, já sendo que a porta de saída. Agora estamos armados. Vocês, desgraçados. Exatamente isso. Mas você tem seu carisma. Cara, por mim, a gente entra matando naquela sala. Mas vocês confiam na Chemale? Vocês nem conhecem? Né? Ah, acho que dos males a gente do melhor. Confia. Confia em você, filha da puta. Confia. Você já mostrou que não é de confiança. Esses caras confiam. E aí? Cara, acho que tô afim de entrar lá arrebentando tudo. Calma. Ou será que não tem um... A gente tem como acionar o alarme? Aquele alarme pra todo mundo sair correndo lá. Ela vai ficar sozinha, talvez ela e o Bolha, só. O que vocês acham? O cara invocou com o Bolha. Não, eu quero matar o chefão, cara. Como é que é isso? É, alguém tem que acionar o alarme e os outros dois entram. Pode ser uma boa. Vamos fazer isso daí, então. Tá. Bom, pode ficar alguém na sala, eu não posso brigar. Então eu vou acionar o alarme. Covarde, né? Vai acionar o alarme, mas todo mundo vai sair correndo na sua direção. Não, mas até lá eu já corri. Ah, não, tá. Então eu vou acionar e sair correndo. Deixa a porta da rua aberta, que daí aciona o alarme. Daí eles vão correr pra rua, a gente livra ela. Qualquer coisa, finge que é um gatinho. Eu vou correr pra o sapão. Regra 29 do Apocalipse Mendigo. O sol ilumina, o vento sopra, a água molha e o mendigo mendigueia. Ovelha Jack olha para o Bono e fala, que porra de alarme é isso? Quem tá tocando esse alarme? Se nós dois estamos aqui. É só os dois que tocam, né? Exato. Eu entendi. Então, lá para a sala foi Ovelha Jack, foi Bolha, mas 10 chapeiros foram para lá, sobraram 10 chapeiros ali na sala, aprisionando a Shemari, abusando dos peitinhos dela. Ui. É o que ela tem que falar com calma, porque tem que disfarçar a voz masculina. Disfarçou bem. Ela tem que ser calma. Claro. Tem que mostrar que é mulher, né? Bom, seguinte, quero saber os HPs desses chapeiros aí. São tudo 20? Tudo 20. Tá fácil, hein? Tá fácil. Já chega metendo soco em... Batendo em dois, já. Já vou entrar na porta, os dois primeiros que vier pra cima de mim, já vou meter a rodada com chinelo nele. Mas então ataque duplo. Ataque duplo. Muito bem, então pra cima deles. Não tem opção, cara. Eu jogo três, né? Joga três. Mata um chapeiro e deixa outro com 18. É, deixa outro com 18. Mas mata um. Beleza, gambiarra, ó. Parece que você até começou a fazer um pouco do meu trabalho, hein? Até que enfim, hein, Zuzu? Vou dar uma chicotada farpada, tentar pegar dois também. Muito bem. É, dá aquela abraçada na cintura. Boa! Ali. Eu matei o de 18. Matou de 18, tá. Assim. Beleza. Os outros chapeiros, vendo que vocês são máquinas de matar chapeiro, resolvem sair correndo. Resolvem fugir. Menos mal. Vão deixar ou não? Não, deixa fugir. vamos ao que interessa, que é a chamada. Antes eu dou uma palpada. Então vocês soltam. Mas vocês soltam a Shemali e ela é Tina Fatale. Tina Fatale! Muito obrigado. Eu estava aqui em defesa. Percebemos. Tira Fatale, então, você está com seu salto alto, 30 centímetros. E ela tem uma característica. Ela consegue fazer 3 ataques ao mesmo tempo, cara. Oh! Tira Fatale! Porra! Para recompensá-los, ela vai... Autógrafo. Não. Fazer um belo sorvete de leite de texugo pra você. Oh, essa é demais. É um dos quitutes das terras congeladas de Yokibomba. Yoki o quê? Yokibomba. Ah, tudo bem. Então ela faz belos quitutes. Ali mesmo. Ali mesmo. Ah, com o que tem ali disponível. Com o que tem ali disponível. E daí os dois recuperam totalmente 100, a vida. 100%. Sim, então vocês têm 100% de vida. Regra 213 do Apocalipse Mendigo. Nunca confie num caminhoneiro. Pergunto a Tina Fatale o que ela está fazendo aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu posso escolher o que eu fiz aqui? Seu personagem detém muito conhecimento. É como se fosse um alquimista e detém muita sabedoria. Estamos buscando um ingrediente especial para fazer o grande sorvete daí das terras de Yokibomba. Manda a bola da sabedoria. Meu Deus. Mais pra frente a gente mata ela. Vocês são cidadãos de bem que querem me matar? Não, mata ela de alegria. De prazer. Intenção. Sim. Vamos procurar juntos. Só que eu gostaria de buscar o cara de Hello Beef. Acho errado deixar ele sozinho. Você é vingativo, hein, meu? Acho errado deixar ele sozinho. Por que ele sempre fala com os olhos cerrados? Vamos lá, ele é isso filho mesmo. De carpinteiro. Por isso, é por isso mesmo. Sou Jesus. Não, não, Zusa. É verdade, Zusa. Eu esqueço. Jesusa, Jesusa. Jerusa. Muito bem, chegando lá no alçapão, vocês veem que Hello Beef foi capturado. Eu não me importo muito, mas eu quero bater no Bolha. Ele está preso e o Bolha e a Ovelha Jack perguntam onde está vocês dois. Enquanto vocês só ouvem o cara de bife falando... Eu não sei onde eles estão, mas eu tenho um mapa que leva até eles. O velho truque do mapa. Por mim, vamos na porrada. Eu sempre vou votar nisso daí. Eu acho que vamos ver o que essa Tina é capaz. Vamos ver. Primeiras damas. Muito bem. Você tem uma cadeira no centro que está... O Hello Beef insistindo que tem um mapa. Você tem Ovelha Jack e o Bolha de costas para a porta, de costas para a entrada, porém olhando para ele. E você tem ali os outros 15 em volta também. E ninguém está olhando para vocês. Dá para fazer um ataque de oportunidade. Vou partir pra cima dos mais fracos e eliminar o mais rápido possível. Muito bem. Vou atacar primeiro os três boleiros que estão ali. Os três chapeiros. Três chapeiros ali. Muito bem. Clássicos inimigos, cidadãos de bem. Então começa aí, vamos ver se o seu ataque repentino vai dar certo, se ninguém vai perceber o barulho do salto. Tá. Você correndo com toda a ânsia de atacar um chapeiro. Esquece que eu tô de salto, esquece, né? Esquece que tá de salto 30. Faz aquele clock, clock. E daí todo mundo olha e fala, mas quem é essa biscate aí? Opa! Isso que sem salto tem 1,86. E salto 30. Tá varapau de mulher. Mas eu tenho como atacar um ainda. Tem. Eu vou atacar um. Então ataque. Vou atacar o chapeiro. Mata, tem que dar exemplo. Exato. Ataca pra matar. Vai, Tina! Mais 30. É. 45. Matou o chapeiro, desintegrou o chapeiro numa bolsada com tijolo. Uma bolsada com tijolo? Da hora isso aí. Logicamente, Ovelha Jack. E... Bolha, vendo aquilo, não vão... Deixar quieto. Né? É, porque o que você bosta ainda não fez nada lá, né? Porque tá preso, né? Mas qualquer influência ali pra hipnotizá-los... Peraí, onde vocês vão? Vocês não querem o mapa? Não quer porra de mapa nenhum. Estão aqui. Vocês já estão aqui. Mas eu tenho outro mapa. Mapa pro tesouro, cara. Só que o Bolha, ele não é um simples chapeiro. Tudo bem. Ele está galgando a ser boleiro. Tudo bem, então, eu gosto de desafio. Ele tem aí a quantidade de vida de 100. Ou... Também. Ele tem 100 HP? 100 HP. Não é 50? Não, sem nenhum. Tem certeza que não é 50? Quer olhar aí? Não, é 50. E ele possui um canivete ali que dá pra ele ali mais 20 de ataque. Ovelha Jack tem duas facas que ele afiava no começo desse episódio. Que dá pra ele. Ele também tem 100 de vida. Que vai dar aí pra ele 15 cada uma. Eles vão atacar agora? Ele tem mais 30. Eles vão atacar agora. Porra. Então o Bolha vai começar atacando aí. Chamar ele Fatale. Tira Fatale. Então você perde 21 dos seus. Sim. Do seu HP. Posso tentar absorver as facas deles com silicone? Pode. Como é alquimia? Só que. Silicone é mantado, hein? Dois dados seus contra três, porque é uma tarefa aí. É, mas o silicone mantado você não conta, né? Não deu certo. Meus amigos. Por um, hein? Você segurou a mão dele na peitada, mas ele não largou a faca. Fez uma espanhola de mão ali, mas não deu certo. Deu até um teso pra quem tava assistindo as raivas. Ganhamos um pouco de ataque com isso? Não sei. Acho que sim. E o Ovelha Jack vai atacar a Azusa, que tá lá no... Não vai, não. 1,30m, o cara vai querer atacar 2,30m. Mas esse cara é filha da puta, né? 29 de dano aí, seu desgraçado. Tudo bem. Vou tentar libertar o seu negão com um salto. Vou jogar o salto na cadeira e tentar libertá-lo. Caramba! Vai me acertar, hein? Se acertar, você valeu pra mim. Cara, tem dois HP de vida, hein? Espero que acerte o negão. Você, você acerta bem a cara esponjosa dele. Deixando o salto enficado na cara dele. Também ele serve. Morreu? Todo mundo pensa que ele morreu. Porém, aquele... Ter um salto de travesti na cara dele, aquele cheiroso, aquele perfume, deixou ele com tesão e revive a piroca dele. A piroca dele revive com a isso. A piroca dele renasce como uma pênis. Está de volta. Esse foi o meu plano desde o início. Não sei se agradeço. Meus grandes conhecimentos sabiam dessas características. Então, a rola dele volta. De inglês, então, volta viva, pra quem não lembra, a rola dele parece uma anaconda de controle próprio que vai atacando aí. Sim. Te dando mais 20 de ataque, a sua rola, pô. Eu vou tentar jogar a mesa de facas em cima dos dois. Oh. Eu não sei usar faca. Mas você sabe usar mesas, né? Como um mendigo sabe virar mesa. Então, né? Dois contra três aí nessa, nessa tentativa. Pra ver se vai dar certo. Essa alternativa sua aí. Não deu, não, não deu. Deu, você... A mesa está pregada no chão. Aquelas mesas de concreto, de alvenaria. Você acha que tudo é papelão, seria, né? Seria lindo conseguir jogar uma mesa de alvenaria. Mas... caralho. O plano era bom. Tem um xadrezinho em cima dela. Acho que eu vou atacar o bolho dessa vez. É isso que eu queria ouvir. Isso que é o herói. Isso. 6 de dano no bolho, ele vai pra 74, então. Boa. Ele passa o seu chicote de prepúcio farpado na boca e, além do ferimento, causa uma humilhação, né? Porque é um puta gosto de prepúcio. Porque eu ainda falo pra ele, de onde veio esse tem muito mais. Oh, isso que é o chato. E você, Anderson, aliás... Cara de bife. Cara de... Hello, bife. Agora... Eu vou aproveitar. Eu tô com pouco HP ainda, não posso arriscar muito. Mas eu vou pegar a retaguarda ali, que vai ter uns chapeiros ali mais fraquinhos. Então eu vou bater num chapeiro. Bater o quê? Bater com o pau. Bater claro. Com o pau. Carrola. Então, ela que acordou. Até com o chapeiro. Você mata um chapeiro, então, na rolada. Como nos velhos tempos. Boa. Exato. Tira a fatalha, o que você vai fazer? Eu posso dar três ataques. Pode. Então, o que acontece? Normalmente, eu quero dois chutes e uma bolsada que você dá. Então, então você tem dois ataques. Então, você tá com dois ataques, que é um salto. Vou atacar o bolha. Porra. Então, o bolha fica com 16 de vida. O suficiente, gente. Calma. Pois vou incorporar ele ao meu silicone. O silicone é feito de almas. Vamos pra cima do bolha. Então, o bolha que tinha... Só restava pouco. Explode aí com uma rodinhada... Com chinelos havaianas na ponta, você dá aquela batida de baixo pra cima. Boa! Humilhando ele e deixando ele desacordado. Estoura a bolha. Estoura a bolha, exatamente. Isso é por Madame Satã! Desculpa. Isso é por Madame Satã. Gostei. O disfarce da voz é o melhor. Só que você ainda tem Ovelha Jack com suas duas facas. Se ele pular, ele me acerta o joelho. Agora o Ovelha Jack vai atacar então você por causa dessa provocação sua. Então vai. Então vim menos 25 pontos de vida pra você. Quantos você tudo fica? Bem. Com 54. 54? Tá, aguenta porrada, hein? Quase. Eu vou atacar esse loucão aí. Ovelha Jack? Ovelha Jack. Muito bem, então ataque Ovelha Jack. Na bengada. Passar a benga na bordinha do cu dele. Ataque de precisão. Vai atacar a beirola ali. É, vai atacar a beirola. Você tira 23 de ovelha Jack, ele fica com 78, então, de vida. Suficiente. Tem pra cada um atacar e tirar um pouquinho dele. Realmente. Boa, ovelha Jack, né? Dá uma chibatada no olho do cu dele. um já lustrou a borda. Outro rasga até a nuca agora. Só pra saber, ele tá com aquele menkine? Sim, tá, tudo bem. De plástico. 28, então, é seu ataque em cima de ovelha Jack e ele fica com 50 de HP. Tira a fatale. É agora, hein? É agora. Vou atacar o ovelha Jack. Sim. Era o esperado mesmo. Eu vou atacar um chapeiro qualquer. Me foda com ovelha Jack. Então 50. 50? Não, na lata. Então na lata você acaba de matar o ovelha Jack. Eu já vejo a alma dele, já começa, já segura a alma dele, incorpora aos meus peitos. E os seus peitos então crescem um pouco mais aí. É isso aí, gostosa! E por seus Obrigado. Peitos crescerem, então você aumenta a sua defesa aí, você ganha aí 2 pontinhos de defesa por cada seio. Ou seja, 4. A não ser que você tenha 3 seios. Ele sempre fica com 2, né? Ela. Então vocês nem vamos disputar, vocês vão massacrar esses claro. Chapeiros, obviamente. E vão... Alguma roupa serve pra mim? Ah, procura aí. Eu emendo também, pode ser. Nem que não servir, fica com o biguinho de fora. Aí. Tá. Então você fica aí parecendo uma colegial. Eu vou procurar um traje decente, vai. Não tem do meu tamanho, Gambiarrel. Gambiarrel acha aí o terno. Ficou grande pra você. Ficou grande, mas ele cortou antes de poder te emprestar. Antes que você perguntasse se ele queria te dar, ele já cortou, já. Pronto. Já não serve mais pra mim. Tira a fatale, já estava bem vestida, muito bem vestida. Muito vestida. Não preciso de nada. Não quer recuperar seu salto? Não. E... Eu posso puxar meu salto assim, telepaticamente? Ou é não, pode puxar com a mão, sem dano nenhum. Eu tirei o salto dele, porque muito ele era refém. Né? Hello Beef continua pelado, porque ele é assim mesmo. É a roupa dele. Na a tira. Rola dele está viva novamente e ele está apaixonado por tira fatale, cara. Não, peraí, parece que eu achei uma roupa aqui, é um tapa sexo. Mas vou usar no umbigo. Vou usar de bandana, né? Mas de bandana da rola. No cu de ovelha Jack, vocês conseguiram achar uma garrafa de uísque de vidro. Vazia. Útil, vá. Tá na mão do Gambiarrel. Mas ela tá vazia mesmo? Tá vazia mesmo. Certeza. Não, tem ar, mas tá. Não vem. Não gênio do uísque. Não. Tá vazia, é só uma garrafa, não tem. Não tem segredo aí, desculpa. Tá. Ô, gente. Pegar essa garrafa, né? Ô, gente. Eu ainda tô com 2 de HP. Ah, é verdade. Eu posso pegar a garrafa e matar ele. Não precisa ser com a garrafa. Não precisa ser desse jeito. Podia ser com o rodo, né? Mas, e aí? O que vocês vão fazer com ele? Vão deixar vivo? Vão Eu deixar... tô querendo matar vão ele. Vão pedir pra Tina fazer um sorvete? Ô, Zuza, você não pode ver se o... Hello Beef não tem um mapa pra gente ir. Eu posso eu ver. Eu tenho assim, um mapa. A Tina devia fazer um sorvetinho pro Hello Beef pra manter ele vivo até quando a gente precisar. Mas não é o suficiente pra dar 100 de HP. Ó, ela tem um sorvete pra... Um sorvete só, não posso transmutar. 100 de HP, vocês podem dividir. A gente podia dividir esse sorvete aqui. Pode... Eu não tô mais com 100. Eu acho que a gente divide em 4, né? 4 porções iguais? 25 cada um, né? Ah, então eu volto pra 79. Zuza está com 79. Eu tô com 100. Ai, que filha da puta. Não, eu não tinha perdido a HP. Ah, você não tinha recebido ataque. Tomou, ah, então você não precisa tomar, né? Não, deixa a garrafa. Filha da puta. Tá bom, vai, eu não tomo. Quem tá mais ferido? Divide em 3, caralho. É, não, dá pra mim. Um quarto não, tá bom. Não, deixa sobrando. Deixa sobrando. Ah, em qualquer momento. A equipe é de vocês, né? Não sei também. É, bom, eu tenho também, meus 25 Vem uma vozinha assim em cima e fala assim, divide entre os 3. Tenho meus 25 guardados. Seus ou de quem precisa primeiro, né? É, meu. Então... É, cara de bife aí foi pra 26 de 27, HP. 27 não, porque você tinha perdido tinha um com salto na cara. Perdido um com salto, ah, é pô. 26 de HP. Tô acompanhando seus HPs. Tô contando. E atira. É 110. 110 de HP. Regra 152 do Apocalipse Mendigo. É expressamente proibido qualquer lubrificante para currar o adversário. Só que ao pensar em sair da sala, ele aparece. Josias, filha da puta. O caçador de mendigos. Pele queimada de uma pessoa que não tem medo de ficar no sol. Meio, né? Isso. Entrar. Cabelo crespo, bem cortado. 1,90m de altura. Sim. Um leve sorriso que mostra todos os dentes na boca. Um desgraçado cidadão do bem. Ele veste uma espécie de poncho feito de juta. Isso daí dá pra ele mais 30 de defesa. Puta que pariu. É, não, a gente não ataca ele, entende? Calça jeans, bota preta e ele carrega um cutelo. Mais 50 de ataque. Quanto que ele tem de HP? 300 de HP, cara. Puta que me pariu. É Josias, o caçador de mendigos. Eu já pego e rapidamente eu coloco o salto no olho, outro olho do Anderson. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Mas não precisa, assim, a rola dele tá viva. Ah, já tá viva. Ele tá apaixonado por você. A paixão dele por você sustenta a rola dele. Você é um necromante de rolo. Porra! Muitos poderes, cara. Necrorolo. E ele fala... Finalmente te encontrei. Eu pergunto, você quem? Você mesmo, Tina Fatale. Ou devo dizer, Monobola da Sabedoria. E aí, como vocês ficaram em choques, ele vai, o primeiro ataque dele pra cima do Zuza. Não, venha. É o boi de piranha. Exato. O cutelo dele, ele vai atacar aí com os dados. 4. Vai, 34 fica o HP de Zuza aí. Tamo no jogo. Tá no jogo. Tamo no jogo. Gambiarrel, como é o mais rápido aí... Um giro de chicote farpado na boca dele pra agredi-lo e desmotivá-lo. Muito bem. Ele aí defende com... E daí você perde um de HP nesse ataque. Ele defende com sua machadinha e ainda o dá uma puxada no seu chicote e corta no meio do seu dedinho aqui, porque o chicote pior tava dor, na sua, né, mão. É tá pior. Mais do que o arame farpado na uretra. Eu não vou nem tentar atacar esse cara que eu vou morrer. Nossa, um covarde. Você tem 26, cara. Mano, vou ter que tirar 10 no dado da Mike, ele vou conseguir bater nele. Vai. Eu não vou dar, eu não vou tentar. Vai logo. Eu vou conversar com você. Não, mas vai, conversa então. Vou conversar com você, cara. Josias. Nos encontramos de novo. Da primeira vez a gente teve intempéries. Não precisa ser de novo assim. Vamos conversar? Muito bem, cara de Hello Beef. Percebo que você, diferente dos seus amigos, é um mendigo sensato. O meu acordo é... me entreguem a Tina. A Tina! Eu deixo vocês irem embora. Pelados e sem suas armas. Rastejando pelo chão de quatro como vermes, que é a posição que os mendigos devem ocupar. Não, a Tina não! A Tina não! Ué, porra! Eu vou atacar esse filho da puta! Mexeu com a Tina! É isso que eu queria ouvir! É isso que eu queria ouvir! É um herói! 13 de dano aí pra você. Que ficou com 13, no caso, pelo meu acompanhamento aqui. E aí, Tina? Eu falo pro Wesley, jogue a garrafa para mendigar. É verdade. Olha, eu tomo a garrafa. Porra. Joga um dado contra um pra ver quem vai ficar com a garrafa. Zuza toma garrafa. Vou pra 59. Eu fui pra 59. Os caras... Vocês não são uma equipe ainda. Esse é o problema. Tá cada um por si. E eu tô com raiva. Na verdade, tá todo mundo junto. Só esse filho da puta. É, e aí ele que tentando tá matar o cara, tudo, né? Eu vou matar o Hello Beef. Tô achando que inimigo não é ele, hein? Se Gabriel tivesse sozinho na outra aventura, ele teria conseguido mais fácil. Tira, vai atacar ou não? Vou atacar ele com tudo que eu tenho. Agora você tá com os dois... Os dois saltos. Os dois saltos. Ataque triplo agora. 34, então 300 menos 34, 266 de HP. Porra, vamos lá, hein? Apesar que eu tô vulnerável agora. Não. Eu digo que se ele sangra, podemos matá-lo. Manda. Que é o filho da puta mesmo. Vou pra 20. Se tomado, teria morrido. Então vai pra 20 de HP. Gambiarrel, seu ataque. Eu falo pro Zuzu, segura esse seu rodo incrementado aí que eu vou te girar igual um peão do baú. Mas como ele vai segurar? Esticado? Assim? Esticado. Tipo um peão. O chicote um na peão. Barriga dele virar pra turbinar um ataque. Como vocês já têm uma sintonia, 2 contra 2 pra ver se esse ataque aí vai dar pra ser feito. 7. Então vocês conseguem fazer o famoso peão Zuza. É o ataque. Segura peão Zuza. Peão Zuza da tristeza. Então, ele vai pra 213 de HP. Ele sente aí. Porra, a peãozada, a peãozada. Boa. E você? Eu vou ficar estudando esse turno. Um plano para atacar melhor. O maior inimigo. Porra, seus filhos da puta, vocês estão vendo como que é esse bosta. Calma, eu tenho uma lousa, um giz, eu vou pegar. Eu vou fazer umas contas de física. Eu vou ver quantos Newton eu preciso pra derrotar esse cara. Eu vou tentar colocar os dois saltos no negão pra ver se ele consegue atacar mais forte. Só pra deixar cego, né? Vai tentar mesmo? Vou tentar. Então, pô, como é possível você é uma boa... Uma boa chemalha. Uma boa chemalha, aí tá perto dele, ele não vai... Ele é um merda. Ele gosta de você. Ele não vai resistir, então, pô, conseguiu. Só que onde você vai colocar esses... Não adianta colocar ele pra andar de salto, que ele não vai conseguir. Coloca de ombreira pra ele sentir o cheiro. Né? Não, tem que colocar na ponta... Não, não. Tem que colocar um no umbigo dele, né? Não, mas não tá tampado ali, tá pra seco. Que é o único que liga o espírito, entendeu? É a placenta, você vai fazer uma ligação com ele. Que eu tô falando. Entendeu? E outro no olho, né, pra fazer o vínculo total, final. Tá, não sei se faz sentido. Total sentido. Eu também tô tentando entender. Então, os caras jogam, o que, que você vai fazer? Ah, eu vou lá na feira comprar um pastel. E os outros estão no ataque. Mas agora ainda tem a bolsa ainda. Tem a bolsa. Vou atacar com a bolsa. Então tá. Só que agora, como você colocou os dois saltos no desgraçado, só tem um ataque. Então, é 5 aí de dano você toma. Ah, e mais um ataque aí, então, dele pra cima de Zuza. Venha. Zuza vai morrer. Porque, ao contrário... Reze pra que eu morra. Ao contrário de você, eles mantêm o foco na luta. Eu caio? Você, fico desmaiado. Ele, você tava segurando o seu bastão, ele corta sua mão fora. Você fica sem a mão direita aí e cai chorando, fica chorando, desmaiado. E pra impedir o sangramento e pra você não morrer, você faz a famosa técnica de enfiar o cotoco no cu pra estancar o sangramento. Volta pra dentro do sangue. É o Anderson que tá louco, né? Estanca o sangramento ali. Você fica em zero. Você fica em zero, não consegue mais lutar, pelo menos. Beleza. Não como... Como participante, só como espírito. Exato. Que sorte, hein? O bom é que não dá pra me currar porque eu tô com o cotoco no cu. Não, é isso que eu falei que era defesa. Ah, você acha que era pra... Não vai, sangrar. Não sangrar. Não, não, não sei se é minha. Você lutando com esses dois loucos aqui. É, então... Eu vou tentar pegar a arma do Zuza pra me ajudar no ataque. Boa, não. Excelente. Eu vou amarrar o rodo na ponta do chicote e vou usar o chicote como um arpão. Um arpão, isso. Esse é o arpão, cara que pensa, entendeu? Um arpão de rodo. Um arpão de rodo. Porque eu vou passar o rodo. Por conjugar um termo certo e não falar passar o trator, você ganha mais 2 de ataque. Aê! Já marca já. E daí você então vai atacar de arpão. De rodo. Arpão de rodo. Então, por favor, ataque. Eu tomo 13 de ataque, ele vai pra 200 de HP. Com isso, eu vou atacar. Vou atacar com saltos, numa combinação, o salto direito com salto esquerdo. Depois de efetuar esses ataques, eu vou dar um surdão, jogar pra trás, devolvendo pra Tina o salto. Oh! Olha aí, ó. Aê, então consegue jogar o salto, Rosbife, joga lá de volta os saltos pra Tina. Eu posso usar o silicone que eu ganhei roubando a alma do foi do ovelha, Jack, que eu roubei, né? Uhum. Pra tentar criar uma mão e tampar o sangramento do Zucla? Do Zuza. Zuza. Ah, uma mão de borracha. Isso, uma mão de silicone. Não, um dildo, um dildo. Porra, amigo! Um dildo, então tá bom. Pode ter nada... Mas deixa eu tirar do cu antes. É verdade. Não queremos um acidente aqui. Posso atacar? Pode atacar. Agora são 3 ataques, então. 3 ataques. Ataca 3! Então você tirou 40 de danos, ele vai pra 100. Porra, Tina! 140 de HP. A inteligência está voltando. Estava apaixonada, tudo bem. Mediante isso, ele vai atacar, então, Tina, que é uma pessoa que mais... Gente, relaxa que eu tô com 99 de HP. É? Qualquer coisa, como sempre, eu termino o serviço. Fica com 11, então. Gambiarrel. Vou atacar e puxar de volta o arpão pra tentar arrancar o poncho de juta dele. Eu vou tentar segurar com o resto do meu silicone o braço dele pra ele ficar mais imóvel pro Gambiarrel conseguir mirar melhor o ataque. É, você não conseguiu usar não seu silicone certo. E você desperdiçou seu silicone arremessando ele defesa. Fora. Tire dois da sua defesa. Gambiarrel, você vai fazer seu ataque, mas 2 contra 3 pra saber se na puxada você tira o ponto. ...77, Josias, só que você quer na puxada... De volta tirar o poncho. Danificar, pelo menos. Ou pelo menos danificar. 2 contra 3 aí pra saber se você consegue tirar. Se tiver empate, é danificada. Se você superar a mesa, você tira o poncho dele. Arranca esse poncho. Filha da caralha! Ele defende mais uma 17, vez. 17, não tem. Não tem, mas foi uma boa. E aí agora, ele dá uma olhadinha pra Azusa, dá uma risada. Tem a mão de Dildo aqui. Eu vou fazer uma coisa que vai ajudar a equipe. Eu quero ser sincero. Eu quero ajudar a equipe aqui. Eu vou currar o Azusa. Então você vai pra currada. Esse cara ajuda aqui. Qual o seu valor de curro? É 3. E o seu valor de prega? De prega. Defesa é o fedor? É. Então tem 1. Então. Empatou? Então, mediante essa, usa trava na currada e no jump. É, porra! Foi currado dessa vez. Você sabe que aumentou agora a sua morte, né? Com certeza eu vou te matar agora. Tina, o que você vai fazer? Vou atacar, é a última coisa que eu posso fazer. Você tira 30. Até que deu. Ele vai pra 47. Então, depois do seu ataque, 47. Só que agora é o ataque dele pra cima de você. Eu vou entrar na frente desse ataque, Portinho. Olha aí, ó. Caramba! Portinho! Esse é o herói! Portinho! Desvia o golpe, cara. Você consegue desviar pelo amor, mas você falece aí. Aê, filha da puta! Você tá tem o seu pau totalmente decepado e vira um eunuco. Eu nunca bife. Você não tem mais rola agora. Toma, filha da puta! E a Tina está viva, cara. Deixou a Tina viva aí por amor, cara. Que bonito. Atacar, né? Muito bem. Com o seu ataque, ele vai pra 30, pra casa dos 39 30, de pra casa dos 30. HP, pra casa agora. Dos 30. É agora. E aí, Dina? Eu vou atacar com o último... Agora é a vez do último ataque, né? Eu falo assim... Esse é pelo Zucla, né? Porque pelo cara de bife, não, né? Pelo amor de Deus. Mas, porra, não preciso salvou. Ninguém de me defendendo assim, não. Não. Vai aí. Imagina se ele sobrevive e ele aparece na firma depois me procurando. Ele vem pra mim porque eu tenho dois pau agora aqui. Trinta e quatro. Opa, novo, parece velho. Que só tem cinco. Sobrou 5 pontos. Só tem 5. Pra... Aê, gambiarra! O cara tira 80% da vida dele, aí vem lá, é dar uma sopradinha. Gambiarra! Eu preferia que isso tivesse sido roteirizado, velho. E olha, cagada. Só que ele não te mata. Olha aí. Ele te deixa ali no zero. Inconsciente. Inconsciente e pega pra te levar embora. Mas... E agora a opção dele é fugir com o Tina. Jamais fugiria! Josias! Eu sou homem, coisa que você não é. Chicoto pelas costas. 3 contra 3 pra ver se você vai conseguir impedir ele de fugir. Conseguiu! Quanto? Conseguiu! Então, por um pontinho, você consegue fazer o quê? Você agarra no pé de Josias e impede que Tina vá embora. Ele ali, você com a Tina nos braços. Desfalecida! Desfalecida, como um herói. Vai fazer o seu ataque. Josias! Seu cu é de boi? Porque meu pau é de rosca! Josias morto, você acaba de se tornar uma lenda entre todos os mendigos agora, porque o Josias já tinha caçado vários mendigos, porra. Parabéns, Gambiarrel. Obrigado. Gambiarrel. Calma, gente, a vez de vocês vai chegar. Zuza, então, acorda aí com seus... Novamente, 10 HPs. Ele... E cocô ardendo. Não sabemos por quê. mas eu sei. Rosbife acorda também, novamente, com 10 HPs. Cocô ardendo. Encapado agora. Eu nuco. Cocô ardendo. E com a uretra que sobrou da capa ali ardendo também. Nossa. Caralho. E Tina acorda com o pau do Eno, parece que foi chupado. E com o cu ardendo. Não, mas eu acho que o cu não. Só o pau ardendo. Também com 10 HPs e... E aí, vocês querem uma explicação aí? Como assim Tina é a monobola da sabedoria, cara? Como é, assim? Que porra é essa? Primeiro que a monobola da sabedoria, vocês julgavam ser um objeto, né? Mas ninguém sabia exatamente o que era monobola. E ela sendo alquimista, nossa, tudo. Exato. Tem sabedoria. E aí, Tina explica que, na verdade, os monobolas, ou as monobolas, no caso dela, que é um shimeio, é uma ordem de antigos ou antigas sábios e sábias, cara. Ah, olha aí. São pessoas que, pelo fato de não terem uma bola, possuem uma grande parte do cérebro livre para fazer feitos extraordinários. Sensacional. E então ela propõe aí que Gambiarrel vá com ela ao Templo dos Monobolas para iniciar um treinamento para aprender a ser aí mais poderoso. Porra, bicho. Você se demonstrou o mais nobre de todos os mendigos. Vamos ao teu templo dos sábios. Vamos. Eles saberão o que fazer. Vamos nessa. E vocês vão junto ou não? Você tem que ir, porque você tá apaixonado. Eu vou dar o endereço errado pra ele. Você tá apaixonado pela Tina. Tem que ir fazer. Não. Por mim eu ia no motel ali. Vai, não, sem pau. Não tem mais pau. Não preciso de pau. Ele vai, ela vai cutucar ele, bicho. Eu vou atrás porque eu quero vingança do... Porra aí! Eunuco Bife. Aqui é vingança de ter chupado o pau dele. Eu tentei te ajudar, cara. Como mecanismo de paz, ele vai cortar a rola dele decepada pra te fazer uma armadura. Uma roupa do não tamanho. Não é bem uma de paz. Assim. Só que antes, pra ela ficar curtida, pra fazer a roupa, você tem que posso pegar a armadura, mas ainda vou matar ele. Você vai ter que dar uma chupada nesse... nessa... na fibrose. Entende? E aí, vai aceitar? Eu até aceito, porque quando eu atacar ele, eu vou precisar de armadura. Tudo bem, só que depois que você chupa, ela apodrece. E evapora! Eu posso atacar o cara de bife pra acabar com esse tormento logo. Essa foi mais uma aventura dentro do Apocalipse Mendigo. Você pode adquirir a nossa camiseta desse universo desenhada por Jânio Garcia e que está em pré-venda no endereço www.chorume.com.br/lojinha. Você pode também ajudar este podcast compartilhando nas redes sociais ou doando uma esmolinha no chorume.com.br/esmola. Até o próximo episódio e vamos em busca do mais forte.